Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Não tem. Claro, é. Deixa eu sete capas. Caveira. É. Mensagem que foi trazida pelo governador. Entendem? Entendem? O grau evolutivo disso aqui? Somos mensageiros do Cristo. Estamos aqui sobre a sua ordem. Não adianta. Com a sua licença. Pode falar. Em um planeta material, em um planeta onde os espíritos que lá vivem, vivem encarnados em corpos densos e pesados, aprisionados, cativos de um corpo de ossos, carne, sangue e nervos pesado, o qual demonstra uma realidade que não é a realidade do espírito. Mas é necessário, por inúmeros motivos, que aqueles espíritos estejam ali. Uns estão em evolução primária. Outros são exilados de outros mundos. E outros são enviados, espíritos evoluídos, enviados pelo Pai para ajudar no progresso dos espíritos que lá estão, os primários e os rebeldes. E em contrapartida, eles evoluem junto. Todos evoluem. Não fica ninguém sem evoluir. Mas mundos de corpos, onde habita a humanidade com corpos densos, em sua maioria, não são todos, mas eu diria que pelo menos 80% dos mundos onde habita humanidades que têm os corpos físicos densos, é uma tarefa um tanto arriscada falar de plano espiritual, porque aqueles espíritos que estão encarnados nesses corpos, Eles não conseguem ver o espiritual porque as faculdades do espírito, elas quase vão a zero quando esses espíritos são cativos nesses corpos. E vocês podem perguntar, por que isso então? É plano de Deus, nem nós sabemos o inteiro teor e o inteiro significado e o porquê de tudo isso. Nem nós sabemos. Nem espíritos evoluídos, só espíritos muito evolvidos, que estão fora da nossa esfera de ação, nos dizem e nos orientam da forma que a gente possa entender, porque a gente não entende, não alcança como eles as coisas. E não adianta eles falarem, porque nós não entendemos, só através da evolução, através de encarnação após encarnação, estadias em planetas e tudo mais. Tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de um equilíbrio. Tudo no universo está muito bem equilibrado. Quando as coisas parecem que estão fora de controle, elas se equilibram. E aqui nesse planeta, um mundo ainda muito bárbaro, muito atrasado, um mundo onde habita uma humanidade guerreira, agressiva, violenta, egoísta, dogmática, religiosa ao extremo, mística, se torna uma tarefa muito arriscada falar de plano espiritual, porque o cérebro físico, o cérebro de carne, ele induz o observador encarnado a enxergar como realidade apenas tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é material. Por mais que eles falem do espírito, aqueles que acreditam, estudam, eles não conseguem alcançar o inteiro teor da realidade espiritual. E até mesmo quando desencarnam, se surpreendem, porque muitas mensagens que são ditas em livros pseudo-psicografados, mensagens fantasiosas, não é bem daquele jeito. Portanto, se espantam quando se deparam com a realidade do espírito. E muitos se decepcionam porque esperam esferas muito altas, esperam anjos, esperam o próprio Deus, o próprio Cristo, esperam outros espíritos, arcanjos, espíritos arcangélicos, espíritos de safirina luz. E se decepcionam porque percebem que não progrediram o suficiente para poder entrar nessas esferas, porque para um espírito entrar nessas esferas, ele precisa estar vibrando numa alta frequência a qual vocês não vibram, porque vocês não vibram no amor. Enquanto vocês não vibrarem no amor, vocês não conhecerão essas esferas. Só consegue conhecer essas esferas aqueles que vibram no amor, e são poucos os humanos que vibram neste amor. Por isso, é muito arriscado falar de plano espiritual aqui, um mundo onde a humanidade é extremamente materialista. Vocês percebem que quando os espíritos se manifestam de forma muito ostensiva, como aqui, vocês percebem que a incredulidade, a descrença é muito grande, mesmo daqueles que parecem que estão acreditando, que parecem que estão aceitando, que demonstram que estão gostando, aceitando através de um sorriso falso, através de um carinho falso. Mas Deus, o Deus Altíssimo, ele sabe o que passa dentro do coração de cada um, porque coração do homem é uma terra que só Deus pisa e sabe e conhece. É claro que muitos Exus conseguem captar os seus pensamentos. Nós temos o dom da clarividência, da clariaudiência. Nós conseguimos sim detectar se você está mentindo ou falando a verdade através do timbre da sua voz, através do que tu sente, porque o que tu sente é emanado Quando tu sente algo, seja bom ou ruim, sai uma energia, uma espécie de manta energética de dentro de você e a gente enxerga e identifica o teor desta energia, assim como há espíritos que conseguem enxergar as formas, pensamento que saem da tua mente, que ficam ao redor da tua aura, denunciando todos os seus pensamentos. Isso é muito fácil para alguns de nós, Exus experientes. Portanto, a gente sabe quais são as suas intenções quando você chega aqui, quando você vem aqui. Nós conhecemos você, conhecemos a tua vida, sabemos como tu és, conhecemos o teu espírito, as tuas encarnações, nós temos fichas. Portanto, muitos de vocês irão se decepcionar, porque viram de um jeito e saíram de outro, como foi ontem nesta reunião, porque tudo é programado e tudo é muito bem orquestrado pela espiritualidade, nada foge do controle. Infelizmente, neste mundo, tudo aquilo que precisa ser trazido e mostrado, é necessário que aqueles que vêm trazer algo novo, algo expandido, algo para resgatar muitas vidas, algo para ajudar muitos a evoluir, é necessário que sofram, é necessário que sejam expostos, que sejam humilhados, escarnecidos, porque quanto mais são humilhados, escarnecidos e expostos, julgados, mais o trabalho cresce, mais ele é mostrado, porque vai atiçar a curiosidade de outros. Assim foi com Allan Kardec, depois que queimaram os livros, as pessoas se interessaram e quiseram saber o que tem dentro daqueles livros para eles queimarem. O que tem naqueles livros? E assim a mensagem foi propagada para muitos. Assim é aqui. Quanto mais fizerem o que estão fazendo, gravando vídeos, gente boa, que não é ruim, mas está equivocada, fazem trabalhos bonitos, não são pessoas ruins, mas por causa do paradigma, das convicções, da questão doutrinária e da limitação, mesmo muitos achando que são pessoas muito esclarecidas e não são. Quanto mais famoso, quanto mais tiver 400 e tantos mil inscritos no canal, com templos lindos, grandes e belos, com muitos médiuns, quanto mais falar mal de algo que é verdadeiro, eu digo verdadeiro, mesmo que achem que não são, quanto mais gravarem vídeos para dizer que é impossível canalizar Jesus porque o Cristo explodiria um médium, quanto mais fizer isso, mais o trabalho cresce. O escândalo, ele vem, mas ai de quem o escândalo vir. Vocês entenderam o que eu disse? Portanto, irmão, palavras proferidas, quem decide proferir palavras, ele tem que entender que ele vai ter que responder por essas palavras, sejam essas palavras edificantes ou não, para o bem ou para o mal. E mesmo que tu acha que está fazendo um bem, mas não está, palavras proferidas, quem decide proferir palavras também decide responder por elas. E a verdade, ela vem à tona, a explicação vem. Portanto, meus irmãos, vocês terão uma grande chance, vocês terão uma grande oportunidade nesta encarnação para evoluírem. E esta oportunidade já chegou, mas ela será mais aberta, mais esclarecida, a olhos vistos, em prol do teu progresso. Aqueles que vêm trazer a mensagem do Pai de uma forma diferente, mais expandida, é necessário que eles sofram. É necessário que apareçam bastante e sejam humilhados por o maior número de irmãos possível para que a mensagem possa ser trazida. Podia ser diferente? Sim, podia ser diferente. Mas nesse planeta, as coisas só acontecem desta forma. Ainda é desse jeito. Assim foi com o Cristo. Foi necessário que ele fosse crucificado, torturado e humilhado para que a mensagem fosse propagada para toda a humanidade. Porque se ele não fosse crucificado, humilhado, escarnecido, torturado, a mensagem não teria o mesmo alcance que teve. Assim foi com Kardec, quando queimaram os livros. Se não acontecesse isso, a mensagem não seria propagada como foi. Portanto, aquilo que parece ruim, que parecia que tinha fugido do controle, muito pelo contrário, aquilo que parecia estar fugindo do controle, na verdade, estava totalmente controlado e fazia parte do plano. Como foi com Chico, quando não foi aceito, por causa das coisas que eram trazidas da espiritualidade através dele. Como é aqui? Quanto mais escândalo, melhor. Quanto mais médiuns famosos, conhecidos e conceituados e amados gravarem vídeos no YouTube para dizer que é impossível isso, aquilo ou aquilo outro, melhor. Porque assim a mensagem será propagada. Porque isso aí irá atiçar a curiosidade de muitos. E essas pessoas virão aqui para ver o que, que é isso. E quando elas chegarem aqui, elas vão prestar atenção no conteúdo das mensagens. Elas vão conhecer os médiuns e vão ver quem eles são, porque a árvore se conhece pelos seus frutos. E as pessoas vão conhecer as árvores com frutos grandes, belos e maduros. E não vão entender o porquê fulano disse isso, aquilo e aquilo outro. Mas ele não é tão conceituado. Ele não é tão famoso. Ele não é tão amado. Sim, meus irmãos. Ele não faz um trabalho tão belo. Sim, faz. Faz um trabalho belo que continue e não pare. É muito bonito. Mas não sabe tudo, queridos. Não sabe, está muito longe, muito distante de saber tudo. Pois eu digo, irmão, que tu és uma criança espiritual. Tu ainda és analfabeto espiritual, analfabeto do espírito. Ainda tem muito que aprender. És um espírito endividado que foi te dado essa chance para estar nessa obra, para o resgate dos teus débitos, que são muitos. E tu sabes disso. Portanto, equívocos são equívocos, escolhas são escolhas. O que está feito, está feito. Mas se redimir também tem um grande valor para Deus. O homem não sabe tudo, mesmo que sejam dirigentes espíritas ou médiuns que estão à frente de grandes trabalhos, não sabem tudo, tem muito que aprender. E o erro cometido foi grande. Porque se julga sem se conhecer o médium. E este ensinamento está no Livro dos Espíritos. Conheça o médium, conheça a conduta dele. Depois você tira uma conclusão do que vem através dele pela espiritualidade. Julgar um médium ou vários médiuns sem conhecer a conduta dos médiuns é um erro primário, muito primário, mais primário ainda e mais vergonhoso ainda por alguém que estuda e tem o conhecimento. É um erro e tanto. Mas tudo bem, o trabalho continua. E quanto mais há julgamento, mais ele se fortalece, mais ele fica em paz, faz parte. Tu estás com, todos vocês estão contribuindo muito para a evolução dele, do rapaz que eu uso agora. Muito obrigado. Continuem fazendo o que vocês querem fazer e tramam, porque vocês estão ajudando bastante na evolução dele, porque quanto mais ele evolui, mais humanidades ele conquista para Deus, mais humanidades ele consegue para Deus. Quanto mais a luz dele cresce, mais almas são alcançadas. Continuem sendo quem vocês são, quem vocês querem ser. Porque quanto mais vocês forem assim, quanto mais o mal tenta, quanto mais o mal te usa, porque tu entraste em sintonia, ninguém está livre da intrusão psíquica, seja das trevas ou da luz. Ninguém está livre, só basta entrar em sintonia. Entrou no julgamento, convicções, paradigmas, entrou em sintonia com as trevas, e se entrou em sintonia com as trevas, captará todas as intuições dela e agirá como uma marionete, achando que está canalizado, incorporado ou recebendo uma intuição da espiritualidade maior, quando na verdade está sendo vergonhosamente manipulado por espíritos muito mais experientes do que você, muito mais antigos do que você, que já estão aqui há milhares de anos sem encarnar. Espíritos de outros mundos que conseguem manter os seus corpos dentro de naves, adormecidos, congelados, e transportam, desdobram sua consciência dos seus corpos e estão por aí manipulando mentes, todos aqueles que abrem brecha para a ação deles, todos. O Cristo já orientou sobre esses espíritos, mas vocês não compreendem, vocês não têm o alcance, nem o nível evolutivo para alcançar essas coisas, porque no fundo, vocês são incrédulos, vocês são orgulhosos, vaidosos, prepotentes, gananciosos e egoístas. Esta é a minha mensagem. Mas pense bem, o que parece repetitivo não é. O que é repetitivo, algumas coisas que são faladas que são repetitivas, é misericórdia do Pai, porque nós sabemos o que está programado por Deus com relação ao que vai acontecer aqui em outras casas, e está muito próximo. E eu vou repetir o que os outros disseram. Vai trazer uma vergonha imensa, vai dar ensinamentos e, o principal, vai contribuir muito na evolução de todos vocês. Portanto, nada fugiu do controle, está tudo no controle do Pai. Ele já sabia que tudo isso iria acontecer, mas ele sabe o resultado que isso vai dar. Portanto, está tudo de acordo com o que foi programado. Graças a Deus, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Continue. Fique em paz. Laro Yeshua. Boa mensagem. Boa mensagem. Vamos trabalhar. Pois volto a dizer, estou aqui para trazer o que precisa, não o que vocês querem. Não adianta. Não adianta lutarem contra. A evolução não para. Vocês é que são retardatários. Muitos que estão hoje no Espiritismo para expandir a consciência das mentes das pessoas que eles atrofiaram lá atrás, estão cometendo o mesmo erro. Simplificar o que é retardo evolutivo deste planeta. É a doutrina. Doutrina limita. A doutrina limita. Muitos desses que estão aí pregando o espiritismo são padres, bispos, inquisidores lá de trás que queimavam os bruxos, que para eles eram bruxos, mas eram médiums. E por misericórdia de Deus, do Cristo, é-lhe dado chances. Mas continua no mesmo erro. No mesmo erro. Vão dizer que o Exu tá tossindo. É a doutrina. É a doutrina. Estamos aqui para trazer a verdade. A verdade. Parem de querer idolatrar médiums. Muitos idolatram o Chico. Chico foi um bom espírito. Veio aqui e fez um bom trabalho. Mas agora é colocado num pedestal. Faz o seguinte. Molda ele. Faz o rosto dele. E bota na sua estante. Faz uma imagem do Chico. E bota na sua casa espírita. Ele não é santo? Faz isso. Volto a dizer, não estou desmerecendo ele. É o que estão fazendo com ele. É complicada esta humanidade. Eu estou com esse rapaz. Desde que ele veio para cá. Vocês não têm noção de quantas vezes ele foi morto para trazer a verdade. E eu tinha que assistir. Quantas vezes ele foi assassinado? Pois eu sou do mesmo planeta que ele. Eu sou o mentor dele. Foi lhe dado esta missão. Pelo Cristo. Pode-se dizer um intercâmbio aqui neste planeta primitivo. Para ajudar. Lá. O intercâmbio é de 5 anos. Aqui é de 10 mil anos. Para vocês terem a noção de como isso aqui é. E falta pouco. Falta pouco. Em 1500 anos, esse planeta se tornará regenerado. Queira vocês queiram ou não. E encerrará a missão dele aqui. E ele voltará para o seu planeta de origem. Porque ele é das estrelas, ele é lá de cima. Ele não veio de baixo. Porque para ser um dirigente, um espiritualista, tem que ser coisa ruim. Tem que ser coisa ruim. Tem que esquartejar, tem que matar, explodir planeta. Para ser um dirigente espírita, para ser conceituado, se vindo das estrelas, não pode. Pois muitos que estão aqui nessa casa são das estrelas, meu amigo. Queira você queira ou não. Se eu fosse você, eu levantava a mão e agradecia. Pela misericórdia do Pai. Em exortar. Muitos. Porque falta pouco pra vocês. Falta pouco. O Cristo canalizou com este rapaz. Será que você vai acreditar? Vai julgar? Vai entrar na internet e digitar um monte de barbárie? Você não tem noção das criações mentais que você faz com a sua mente? Ao julgar um irmão sem conhecer, o Cristo veio e falou muita coisa. Tempo. Ele não disse que vinha, ele veio. Ele veio. Mas infelizmente, muitos não irão acreditar. É a minoria. Muitos preferem pular carnaval. Rock in Rio. Sabe onde vocês vão pular? Já, já. Lá embaixo. Lá na lama. Um monte desses aí. Povo preguiçoso. Preguiçoso. Não quer nada com o espiritual. Receba as mensagens e absorva o máximo. Ninguém aqui desta casa tem raiva ou mágoa de ninguém. Não existe isso aqui. Não existe aqui nesta casa um médium querer ser melhor que o outro. Todos esses aqui são um. E todos esses aqui são um com o mestre. Aplicam isso aqui. O que é ensinado aqui. Diminuo o ego. Vou pedir pra diminuir, não vou pedir pra acabar total. Porque é difícil pra eles. Diminui um pouquinho. E aceita. Aceita. Pois todos estão aqui pro bem desta humanidade. Iremos trabalhar. Com toda a força. Porque quem está à frente é o Cristo. Quem está à frente é o Cristo. Não é um santo. Não é a imagem do médium A, B ou C que desencarnou e hoje é visto como um Deus. Observe as mensagens, meu amigo, pois essa mensagem é para você. Você verá essa mensagem. Você verá, pois nós faremos que você veja. Mais uma chance é dada para você. Esses médiums aqui não estão para brincadeira. Não é nem mistificação isso aqui não, meu amigo. Te convido a vir aqui e ver a conduta desses médiuns. Será que você irá vir? Será que o seu ego irá deixar você vir aqui para conhecer os médiuns? Convidamos você. Tanto os médiums como nós, na contraparte astral aqui, convidamos você. Não se feche nos livros que você ler. Existe muito mais que isso aí. Lê. Parece que a mente fica atrofiada. É incrível como pode a pessoa errar no mesmo erro. O que mais nós fazemos aqui é a repetição. Porque para um filho mal criado, nós temos que falar várias vezes. Para ele tentar ouvir a metade do que a gente falou, por tanta rebeldia. Fica o alerta. Mais uma vez, é lhe dado chances. Ou você recebe, ou você joga fora. A opção é sua, Laroyer.